My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o 4Games Podcast e hoje a gente vai falar de jogos do Batman. É, jogos e derivados, tudo que trouxe esse morceguito para perto de nós. E aqui quem fala é Shinkoio e eu pergunto para o Marabag, você sabe o segredo do Homem-Morcego? Bem, o Pirata do Tietê já sabe, né? Que é meu pau no seu rego. Sacanagem. Reclama lá com o homem do Pirata, pô. Se fudeu. Já tá me fodendo logo no começo. É. Caramba, o cara, além de ser especialista em Batman, é especialista em Pirata do Tietê. Fudeu. Aqui é o Marabad, o Fanatic, e eu vou tentar atrapalhar esses dois em relação aos games, já que eu só joguei meia dúzia desses 100 games que eles separaram de falar hoje. É, eu sou o Vivard e eu prefiro a Robin Mulher do Frank Miller. Ah, controvérsia. Bom, eu prefiro. Pensei que tu ia falar que a gente já perdeu um feriado procurando uma fantasia de Batman adulto. É verdade, né? Esqueci disso. Vamos agora começar nossa retrospectiva gamelófica do Hombre Morciego. Primeiro jogo do Batman. Batman Parte 2. De 1980. Primeiro jogo chama Parte 2. Mas sério mesmo? Não, isso aí eu coloquei de zoeira. Esse jogo existe, mas ele não tem nada a ver com Batman. Ele é um tipo Space Invaders. Na verdade, ele é a continuação do jogo chamado Fênix, que em vez dos caras meter o Fênix 2, eles mudaram pra Batman. Não se sabe porquê, né? O japonês é foda. Fica a nossa curiosidade no começo, porque o nosso Homem-Morcego só teve a sua primeira adaptação pra games em 1986. Isso, pra Amstrad CPC, PCW, ZX Spectrum e MSX. É, os PCs aí, que eram os consoles... Os PCs de games. Que eu vou te contar uma coisa, eu comprei o MSX na época só pra jogar a porra do Batman. Sério mesmo. Era esse Batman que você jogava? Bom, deixa eu ver aqui. Eu fui o primeiro que eu joguei, cara, porque na época não tinha essa coisa muito de computador, né? Você não falava muito, os videogames eram a mesma coisa, e falaram no MSX, né? Que lançaram, que era tipo um computador, mas era mais de games, né? Tipo, eram os cartuchos que você enfiava. É. E aí eu comprei o do Batman, que inclusive o cartucho era ridículo. Era só um símbolo assim de um morceguinho voando, mas não tinha assim um símbolo do Batman, nada não. Era um morceguinho assim, num desenhozinho, num cartuchozinho que era assim. Eu acho, meu bem. Bem genérico, né? Eu comprei pra jogar esse troço, cara. E aí eu fiquei tão revoltado que eu jogava e não conseguia ganhar porra nenhuma, não passava de fase de maneira nenhuma. Que eu cheguei pro amigo meu que entendia a base do computador, pô, cara, leva esse game pra casa aqui e dá um jeito de arrumar um código, alguma coisa pra poder ele não perder mais, não errar mais, eu poder ir até o final. Aí ele desmontou tudo, cara. Ele ficou assim umas 2 semanas, voltou na minha casa, desmontou o cartucho inteiro. Ele trouxe o cartucho todo quebrado, todo desmontado, eu não consegui não, hein. Caralho. Aí eu desisti de jogar. Isso foi um hacker. Não, e esse jogo ele é meio escroto, que ó, o objetivo do jogo é você pegar as peças do Batmóvel que estão perdidas pelo cenário. Isso. A tela de título tá o Batman com uma calota na mão. É. E parece um jogo do Lego, o Batman, né? Cabeçudinho. Coisa ridícula. Não tinha que pegar o Robin nesse jogo também? Não, o do Robin já é outro. É um depois desse. Mas, meu, os caras fazem um jogo do Batman e tem que pegar o Robin e depois não quer que o povo tire um barato, né? É pegar o Robin dentro do armário, imagina. Né? É fogo, cara. Não tem muito o que falar desse jogo aí. É várias telinhas isométricas aí que você tem que ficar fugindo de bicho que não tem nada a ver com o Batman. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Em 1988 teve o Batman The Caped Crusader. A cruzada do capado. Pra ZX Spectrum e Commodore 64. Esse eu joguei, eu acho. Esse jogo ele vinha num disquete de 3 quartos, mano. Eu acho que era esse que tinha que salvar o Robin. Que o Coringa sequestrava o Robin, não era esse? É isso aí. No começo você escolhia se você queria ir contra o Coringa ou contra o Pinguim. Aí rolava esse papo aí de ter que achar o Robin. Mas o jogo era muito lento, muito difícil. Cada coisa que você andava abria um quadrinho em cima que os caras fizeram aí pra dar uma impressão de revista em quadrinho, mas não conseguiram, né? Isso, ficou horrível. Esses dois jogos que a gente tá falando aí, eles estavam com a imagem ainda meio do seriado com o da revista, né? Isso. Ao mesmo tempo os jogos eram uma galhofada, só que os caras nem pra meter um pouco de humor no jogo, né? Os jogos eram sérios, mas tinha aquele visual lá dele cinzão, só que ele não era fortão, ele é meio cabeçudinho, tipo o Adam West. Isso, isso mesmo, meio barrigudinho, isso aí. Eu me lembro de uma coisa que me irritava nesse jogo, era que você acho que tinha que passar primeiro pelo pinguim, era um troço desse, que era chato pra cacete, uma porra de uns robôs, sabia? Pra depois você conseguir chegar no Coringa, que era o Coringa tinha sequestrado o Robin, entendeu? Então era um saco, cara, que toda vez tinha que passar pra aquela merda pra ir, porque eu acho que eu não me lembro direito. Eu quase certeza que você não podia pular direto, você tinha que passar pelo primeiro estágio, depois passar pro segundo estágio, né? O segundo estágio que era mais interessante, o Coringa, o nosso Robin. É, ele é mais um jogo de adventure que outra coisa. É você pegando coisa, passando de salinha. Ele é um jogo chato pra caralho jogar. Você tem que ficar explorando o cenário, entendeu? Mas nessa época era tudo assim, né? Não tinha muito o que fazer. Aí tem carinha pra você matar lá pra dar porrada, você tem que ficar meia hora dando porrada no cara pra ele cair, morrer. É, eu acho que é por causa disso que eu sou meio traumatizado com o game. Porque na minha época que eu comecei a jogar, era assim, chato pra cacete, não passava, não tinha nada. E você aprende aquela maneira burra de jogar, né? É hoje em dia com os jogos tudo aperfeiçoados, fora, com mil gráficos, sei lá o que, você tem que ser um cara que tem que apertar 45 botões ao mesmo tempo. Aí como eu fiquei acostumado a andar como se fosse um pangaré velho, eu não consigo correr, cara. Me atrapalho todo. Anda pra frente e pula, né? É, só, hoje em dia hoje tem 500 combinações, cara. Então fica difícil, cara. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Entre 89 e 90 saiu o filme do Batman, e com isso saiu o jogo pra tudo que é plataforma. O filme, né? É o Batman do primeiro filme, do Tim Burton, com o Michael Keaton, Boquinha Mole. Isso. Que o Coringa passava o filme inteiro pintado de gente. Foi minha maior decepção com esse filme. Minha maior decepção com esse filme foi saber que o Jack Nicholson, a boca dele era tava puxada nesse filme, que eu pensava que era, ele era assim mesmo. Pô, é que ele tinha um bocão, né, cara? Só deram uma maquiada, né? Porque ele teve uma boca grande mesmo, né? É, maquiagem foi só um auxíliozinho, né? Na época fez um puta sucesso, né, véio? Mudou totalmente a imagem do Batman. É, porque, assim, principalmente aqui no Brasil, eu estava acostumado com o Batman dos anos 60, que era o que passava no SBT na época. E filmes de super-heróis eram muito ruins, né, até então. Acho que foi o primeiro filme de super-heróis, assim, depois do Superman, que demorou um tempo aí pra sair esse Batman, que foi levado a sério, né? É, tinha... Os da Marvel, então, eram uma bosta, né? Capitão América. Da Marvel era horríveis, né? É, não, e tem uma coisa. Foi criada uma grande expectativa, né? Falar que ia ser o filme da década. A Warner fez uma grande campanha de marketing. Ela fez a mesma campanha que, na época, os estúdios de televisão tinham feito com o Batman nos anos 60, porque as pessoas falam do Batman nos anos 60, mas o Batman nos anos 60, cara, foi um ícone mundial. É. E detalhe, aquele seriado passa até hoje em diversos países do mundo em reprise. Nos Estados Unidos, então, vive sendo reprisado, entendeu? Puta, passa na TCM aqui, é muito foda. É que assim, a gente vê um negócio de 50 anos atrás hoje, é ridículo. Assim como em 2060, vai ser ridículo ver as coisas de 2009. Você vê esse filme do Batman hoje, de 80, você acha ridículo de 90? É. E tem um gibi que chama O Estigma de Batman, que é do moleque que era viciado no seriado, aí do nada ele vai assistir o filme, mas aí ele tá velho, mas é meio mongol da cabeça, e ele vai com a roupinha do seriado assistir o filme novo do Batman. Ele vai ver o filme, ele vê o Batman batendo no bairro dele lá, os pessoal se drogando, aí ele fala, ah, então vou ter que dar porrada, não tenho o que fazer mais isso. Puta, é muito foda esse gibi, é meu filho achar. E fora isso, esse Batman 89, quando passava os trailers no cinema, o trailer por si só era maravilhoso, né? Who are you? I'm Batman. E eles pegaram aquelas cenas bem emblemáticas, né? Então o trailer ele foi muito forte, as pessoas ficaram loucas pra ver o filme. É, a música, né? É, e tudo. Agora, o filme em si, ele é mediano, entendeu? Ele é um filme médio. É. Mesmo com esse novo, a nova abordagem e tudo mais, do Christopher Nolan, mas esse filme do Tim Burton é mediano, porque o grande problema desse filme do Batman é que o Tim Burton faz um cinema muito autoral. É. E você vai pedir isso pro Stanley Kubrick, exatamente, que é pra mim um dos maiores, ou você pedisse, sei lá, pro Alfred Hitchcock, fazer um filme sobre o Batman. Não tem como ele fazer o quadrinho. Ele vai fazer o quadrinho um pouquinho, mas vai dar a cara dele no filme. Pegou o caso do Hulk com o Ang Lee, entendeu? Que acaba virando Frankenstein, porque ao mesmo tempo que é Ang Lee, é Hulk. Então não é nem o Ang Lee completo e nem o Hulk completo. Aí o filme não fica bom. Ele fica meia bomba, entendeu? É. Foi isso que aconteceu com o simpático no Tim Burton. Mas esse filme marcou muito. Tanto que a frase jargão dele lá, I am Batman, foi usada até nesse filme novo, né? O jeito que ele fala. Isso. E foi interessante, né, cara? Porque tem vários atores conhecidos e tudo mais. E aí o Tim Burton, como tem que fazer do jeito dele, ele faz a opção de mudanças radicais, né? Como ele põe lá o promotor Harvey Dent, é um negro, né? Ele tem que fazer as mudanças. O Michael Keaton, ele insistiu. Todo mundo falou, mas esse cara é impossível fazer Batman. Não, eu vou fazer ele fazer Batman. Ele faz uma armadura imensa, o cara não consegue se mexer, parece um Robocop. Por quê? Porque ele quis botar aquelas ideias dele. E aí complica, né? E eu acho que o Batman do Christian Bale tem muito do Batman do Michael Keaton. Só com um cara mais forte e mais alto, né? Eu tô falando assim, a expressão que ele passa, o jeito que ele olha, o jeito que ele fala, acho que ele tem muito do Michael Keaton ali. Lógico. Muito mais do que do Clooney e do Kilmer. Até porque é uma versão dark, né? Porque o Tim Burton faz filmes darks, né? Então, o personagem caiu com uma luva pra ele. Você falou do Robocop, por coincidência, a versão do Mega Drive desse jogo é feita em cima do jogo do Robocop. Até os carinhas que você mata são igual. Essa eu não sabia. Pra tu ver, né? Cara, desse filme eu joguei a versão do NES, do Nintendinho, cara, só. Essa versão do Nintendinho é a mais famosa de todas. É considerado um dos melhores jogos do Nintendinho, tá? Em todos os top 10 que você lê de Nintendinho, tá esse jogo. Só não passa do porra do Mario, né? Mas tá lá. A gente falou até desse... A gente falou não, nosso amigo João Chinelo, né? O Johnny Ryder. Quis falar dele lá e a gente cortou, né? Ah, mas não tem problema não, quer ver? Senhor Johnny Ryder, você está sendo abduzido aqui, certo? Pra você falar as suas impressões que você queria ter falado nos nossos jogos baseados que prestam, que a gente cortou você. Deu uns tapas na cabeça quando você começou a falar de Batman, lembra não? Ah, lembro sim. Isso aí vai ficar pro pódio do Batman, que não sei o que. Aí chegamos no pódio do Batman, como nós somos pessoas de bom coração, ótimo, nós estamos ótimo. Se convocando pra você poder se expressar, o que você tanto queria falar, que era o seu Batman querido que você jogava no Nintendinho. Ah, então, esse Batman aí, cara, pra mim foi o melhor jogo que teve naquela geração 8-bits, né, da Sunsoft. E a Sunsoft caprichava no jogo, e esse caprichou mesmo, era coisa assim... Era do filme. Esse, era baseado, não tinha muita coisa a ver não, né? Era baseado não, né? Era aproveitado, né? Isso, pegaram a carona que foi lançado aquele Batman em 1989, né, o primeiro, aí já lançaram esse jogo. O som era excepcional pra época, a movimentação, o gráfico, além de ser o melhor jogo de super-herói na época, era o melhor jogo mesmo, não tinha jogo que ele. Fica sacanagem é que o Batman era roxo. Não, tinha quantas coisas? 256? Devia ter muito. Você tem que fazer o cenário preto e azul, o Batman tem que ser roxo. E o desafio era muito bom, né? Era pra quem conseguia zerar sem usar aquele cheat lá que a gente descobriu aqui. O cara tinha que ser ninja. O Coringa é o último chefe, obviamente, né? Ele arrepiava mesmo, era um cara filha da puta, né? Aí depois que descobriu o cheat lá, isso ficou fácil, né? Se o Mike Flat tivesse aqui, ele ia estar tirando uma da tua cara. E mesmo assim, com o cheat, não é fácil. Não, tanto que fizeram uma ROM aí, que é a versão mais fácil dele. É, verdade. E ainda os caras corrigiram a cor, fazendo o Batman preto e cinza. Não é esse aqui, na Vingança do Coringa lá, que o final é um ele tá num robô gigante. Ah, é igual o Carl Lisdell. Não faça isso, rapaz. Não fala uma porra dessa. Aí teve as versões para os PCs da vida aí, o MSX, Amstrad, Amiga, o TurboGrafx aí. O mais interessante é que é cada um completamente diferente do outro. Verdade. Não é o mesmo jogo. O único que é parecido é o MSX e o Amstrad, que muda gráfico, né? O Amiga também. Muda o gráfico e muda a tela, mas a base do jogo, a ideia é sempre a mesma. É aquele joguinho de subir a escada e bater nos outros. A única diferença do Amiga é que ele tem gráfico melhor e tem um andar a mais na tela. Tipo Donkey Kong. O Commodore também é desse estilo aí. E ainda conta com a parte de carro. Que você jogava de ladinho. Tinha pra aquela porra daquele Game Boy, um que o Batman andava com um revólver. Um negócio muito foda, né? Apesar que o Batman usava revólver, mas era lá quando ele foi criado, né? Isso. Quando o cinto de utilidade era só enfeite, né? O cinto era pra segurar a calça, na verdade, né? Pra segurar aquela cueca por cima da calça, né? Uma versão curiosa aí aqui do PC Engine. O negócio é um Pac-Man, mano. Você tem que ficar andando aí no labirinto matando mímico. O bandido, né? Depende do que você acha que é aquela porra. Mímico é foda. Não, mano, você tem que ver a foto. Parece uns mímicos, cara. Uma metralha com um batom na boca. Parece aqueles sombras, né? É. E teve o pinball, né? Fliperama. Fliperama eu me lembro, cara. Eu não sei se é isso que estou falando agora, mas eu me lembro que cada vez que saiu um troço do Batman novo, eles faziam um fliperama. Cada vez que saía um filme grande assim, acabava saindo, né? Um pinball do filme. Tinha Família Adams, tinha... Tem de tudo. Robocop mesmo, vocês falaram. Tinha Jurassic Park. E tem o fliperama mesmo, que tem um beat'em up, que você controla o Batman lá, que ele anda segurando a capinha e tampando o logo. Acho que ele ficou com vergonha porque é amarelo, né? Que ele anda o jogo inteiro com a mãozinha no peito. É, cobrindo. Não dá pra entender essa pose dele. Esse era o mais bem feitinho, né? É, essa é a melhor versão, assim, gráfica, né? Mas é um jogo muito curto, mano. Acho que você salva ele em 15, 20 minutos no máximo, se você for ruim pra cacete. Cara, que era assim, né? A fase de carro não tem nem um minuto. E a fase de carro você não dirige o carro. Apesar de você ver por dentro e tal. É só uma cena. Você atira nos carros que estão na rua pra sair da frente, mano. Você explode os carros. Você vê como o Batman é fodão, né? Destruindo o tráfico. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Ah, em 89, né? Um jogo nada a ver, que é o Revenge of Shinobi pra nosso querido Mega Drive. Aquele joguinho que controla o Ninja, muito famosinho, né? Já temos versões pra Play 2, o cacete. Na segunda fase, se eu não me engano, o último chefe é o Homem-Aranha, rapaz. Os filha da puta da SEGA lá, picareta do jeito que são, meteram o Homem-Aranha pra você dar porrada nele. E ele solta teia mesmo, ele faz tudo aqueles pulos doidos do Homem-Aranha. E quando tá acabando a energia do desgraçado, ele vira uma nuvem e vira o Batman. Sem mais nem menos. Então, esse porra é essa? Eu tive que pôr foto aí pra vocês verem que o negócio é verdade, que é muito cara de pau. É melhor pôr um vídeo, porque aí vai ver o Homem-Aranha lá também, né? Só a foto, vocês só vão ver o Batman. É muito gostoso. Até os morceguinhos em volta dele, faz a nuvem de morcego. É uma coisa de louco. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! 91 pra 92, teve o Batman Return of the Joker. Esse eu joguei um pouquinho, eu me lembro. Que era com o Coringa. Isso, o Revenge of the Joker. Que ele fugiu do Asilo Arcano, é isso? Isso, é esse filme mesmo. Aí os caras inventaram uma continuação pro filme. É. Só que eles deram o visual da água aqui. Com o Batman lá cinza com a sua capinha azul. E me lembro que ninguém falava na época, mas o cara não morreu lá embaixo. Aí sustentou até aquele tipo de fofoca. Não, por mais que eles tivessem pego o Coringa com aquela caixinha de música no espectro, que é a última cena lá no Coringa morre no primeiro filme do Batman com o Michael Keaton no Tim Burton, que aquilo ali era um boneco. E aí Coringa fugiu realmente, não morreu. Que ninguém não quer que o Coringa morra, né? É. Até porque não tem sentido, né? E aí ninguém falava, viu, nesse jogo aí os caras estão fazendo que ele não morreu, no próximo ele vai voltar. Ninguém ficava com essa loucura na cabeça. Que era bem possível, né? Porque eles mostram assim, o Coringa com sangue saindo da boca e pega a caixinha e morre ali. Só fala assim, os crimes do Coringa acabaram, sei lá o quê, rarará. E agora mesmo ele morrendo de verdade, o povo tá enchendo o saco pra ele voltar. Tá, né? Eu ainda sou da teoria que ele não morreu, entendeu? Que daqui 2-3 anos aí vai aparecer ele vivo e vai ser a piada mortal. Tá ele junto com o Elvis e o Michael Jackson, né? O Jamie Jean é Marilyn Monroe. Aí tá tudo junto lá. Pra ir mais fundo ainda, e o Marlon Brando. Eu não vi o cadáver de nenhum desses. Por trás um conjuntinho de música tocando, de Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix, né? É, o Kurt Cobain com o John Boa na bateria. É. Continue. O jogo tem pra Nintendinho. No Nintendinho chama Retorno do Coringa. E no Mega Drive e no Super Nintendo chama Revenge of the Joker. Por onde é que você tá aí, cara? Nesses plataformas todas diferentes e tudo mais. Eram as mesmas fases de todos eles ou mudava alguma coisa? Nesses jogos são iguais. Só muda o aspecto do jogo mesmo. O jogo em si é a mesma coisa, só muda o design. Plataformas, os chefes. Batman! Eu vou fazer este lápis desaparecer. Em 93, junto com o filme, saiu Batman Returns, o retorno, que foi para um monte de plataforma também. Não tanto quanto o primeiro filme. É, não tanto quanto o primeiro, mas... Teve a versão de Nintendinho, que não passa de um joguinho de luta de rua. Meia boca. Bem meia boca. Tão meia boca que teve personagem que os caras nem se deram o trabalho de pintar direito. Tem personagem que é uma cor só. Muito escroto. Esse jogo também tem os nomes Batman 3, direto. E tem o Batman Rescue de Robin. Ó, queria salvar o Robin aí, seu bairro. No Japão ele saiu com esse nome. Nada a ver, tanto que não tem o Robin no jogo, né? Mas foi de louco. Eu lembro que eu joguei do Super NES, eu gostava, era bem feitinho. E o do Sega CD, que era horrendo. O Sega CD é só perseguição de carro. É, mas é muito mal feito, horrível. O controle horrível. O negócio valia pela época, porque esse carro aí eu acho que era o mais foda da época, né? Ele era superior até o DeLorean, vai. Esse carro era muito foda, mano. Eu lembro que tinha um episódio, aí já é alguma coisa mais recente daquele Drew Carey Show, sabe? Uhum. Ele ganha esse. Não, mas não é desse. É esse, não é? É do Batman Forever. Ai, que bosta. Tava com essa. Ele ganha o carro, mano. É muito foda esse episódio. É, então, que é cheio de luz. Ah, é cheio de luz, tá certo. É aquela bosta daquele azulzinho lá. Era aí depois a gente fala dele, então. Que ele tem um alarme e quando alguém encosta, solta o bate-sinal. A versão do Super Nintendo desse jogo, mano. Depois do Tartaruga Ninja lá, é o melhor jogo de luta de rua que tem. videogame pra Super Nintendo. É muito foda, é muito certinho com o filme, as coisas que acontecem, o jeito, os caras que pulam de moto, os palhaços que vêm dar porrada em você são muito parecidos com o do filme. Os personagens são grandes na tela, a dificuldade é uma merda. É. A única coisa ruim é que não dá pra jogar de dois, mas é um dos melhores jogos. E pra compensar, o do Mega é uma bosta. Escuro pra cacete. Isso aconteceu várias vezes. Não, vocês vão ver que o Batman no Mega Drive sempre foi uma bosta. Sempre foi ruim, é escuro pra cacete. Você começa perseguindo o porra do pinguim naquele pirocóptero dele lá de guarda-chuva. E já perde tudo. Você pula, não sabe onde pode cair, onde não vai. E tem uma versão curiosa, que é a versão do Atari Lynx, que foi o portátil da época. Que era a maior tela no portátil já feita. Caramba. E esse jogo, ele vinha com o console. A propaganda do console é, porra, você vai comprar o novo Atari Lynx e vai economizar $50 do jogo do Batman, que é o mais foda que existe no momento. E o console não durou merda nenhuma, é uma bosta. E o jogo é meia boca pra variar. Alguma coisa a acrescentar sobre o filme, ou Abad? Eu ia falar aquela hora o seguinte, que você vê que o Tim Burton tem assinatura tão assim, que até o próprio pinguim dele não parece o pinguim, né? Parece um ser de um filme de terror, né? É. Ele parece saído daqueles filmes da Hammer dos anos 60, né? É, nojento, né? É, nojento. É. Eu vejo esse pinguim como uma versão Ultimate do tio Chico. É. Cabeludo. É a aberração da natureza, né? Não é o pinguim que a gente conhece, que é um cara que negocia em Gotham City, né? O submundo, né? Meio empresário, meio mafioso. Não. É. É, não, o cara mora no esgoto da cidade, foi tratado e cuidado por pinguins gigantescos, que é coisa de maluco, cara. Que vivem no esgoto. Vive no esgoto, cara, de Gotham City, cara. Gotham detalhe, City. No final tem pinguins pequenos, pinguins médios, pinguins gigantes, tem tudo que é tipo de pinguim na porra do filme. E a própria mulher gato, né, cara? Mulher gato, o cara tira a mulher do prédio, a mulher vai se estabacando por aquela janela e tudo mais, quando ela cai lá embaixo, obviamente sem quebrar nenhum dos ossos, os gatinhos mordem o dedo dela, ela vira mulher gato, bicho. É. Se fossem gatos radioativos, né? É, eu acho que ele andou lendo Homem-Aranha, né, e pensou... errado. É. Te perguntar, o pinguim do Gibi, os primeiros, ele tem os dedos grudados? Não, que me lembre não. Não, né? Não, ele era um homem normal, ele era um cara baixinho, feio, gordo, feio, entendeu? Ah, então, é que é difícil ver ele em Gibi, e depois do filme os caras começaram a fazer ele com o dedo grudado, igual agora, né, que depois do filme estão fazendo o Coringa com a boca costurada. Eu realmente não lembro detalhes, se a primeira aparição dele foi com o dedo grudado, mas eu me lembro que teve várias que não teve dedo grudado, entendeu? É aí conforme cada autor, conforme os anos foram passando, foi dando a sua visão pro personagem, entendeu? O Tim Burton fez a mesma coisa. Eu só acho que quando você dá a sua visão pra um personagem no quadrinho é uma coisa. Outra coisa é dar pra um filme, pra milhões de pessoas que estão acostumadas a ver aquilo daquela forma. Então fica difícil, às vezes, as pessoas aceitarem engolirem, né? É. Você lembra até do Justiceiro, quando fizeram aquele tipo de Justiceiro que ele matava, lembra? Que ele era um anjo que matava demônios, porra. Ah, sim, aquela fase muito escrota dele. Aquilo é muito loucura, foi bicho. Foi horrível. Mas, tipo assim, dá pra lançar uns quadrinhos daquele, fazer uma série. É. Não vendeu porra nenhuma, mas morre ali. Mas tu fazer um filme dessa maneira, cara, é complicado, né? Quando você falou de cera, vai. Você gostou do filme, não? Cara, vou te falar uma coisa. Em relação a todos os filmes que eu vi de cera, este foi o melhor. Isso não quer dizer que o filme esteja bom, né? É, tá nivelando por baixo, né? É, pegando o Dolph Lundgren, pegando o Thomas Jane, esse foi o melhor. É. Agora, crise de consciência, não vou ser mais o Justiceiro. É meio dose de leão, né, cara? O cara mais filho da puta que tem esse justiceiro. Que não, eu matei o pai da garota, que é do FBI. Não, agora eu não serei mais o justiceiro. Levaram o cara que vende a arma pra mim, levaram a mulher, então agora eu preciso ir lá, sei lá o quê, entendeu? Porra, não dá, cara, não dá. As motivações são horríveis. O filme só vale pelo gore, né, mano? Isso. Adorei o gore, a matança, o tiro, perna voando, o braço. O pescoço quebrado é lindo, hein? Isso. O cara, inclusive, ele lembra até um justiceiro desenhado pelo Alex Ross, né, cara? É verdade. É, se ele desenhasse o justiceiro, teria aquela cara ali, daquele cara, entendeu? É. Então o que acontece? Isso tudo eu achei ótimo. Ah, a história é fraquíssima. E o próprio retalho, muito caricatural, né? É, não condiz com o resto do filme. Outro Coringa, né? Agora, as mortes são ótimas. Aqueles caras fazendo lepacu pulando, o cara mata o cara com um míssil, né, uma bazuca, achei aquilo demais. Aquele justiceiro pra crescente, cara. O cara pulando o telhado. É, vamos pulando. Feliz da vida, eu vou ver um morteuzinho. cara vira uma sopa de sangue, que eu achei ótimo, cara. Aquilo é justiceiro puro. Pena que eles não fizeram a história da mesma forma. O cara mata mesmo, esculhama, não quer saber de porra nenhuma. É aquela velha história, né? Eles não fazem o filme só pro fã. Vai ter outras pessoas no cinema que não leem porra nenhuma, vão ficar com raiva do personagem. Pô, esse cara mata todo mundo, não se importa com nada. É. Mata criança, velho, o caralho, entendeu? Tinha que pegar o diretor aí, o que fez a adrenalina, né? Aí o negócio ia ficar... Isso. Isso aí, falou tudo. Mas aí não pode ser um filme de super-herói, porque eles sempre estão pensando em bilheteria, né? Em diversos grupos diferentes, idades diferentes, né? Pra poder censura. E aí isso tudo atrapalha. É um personagem muito sanguinário pra fazer um filme de quadrinho. Tomara que não façam nunca o filme do Lobo, né? É, o Lobo fudeu. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Em 93, o que ficou no auge foi a série animada do Batman, produzida pelo Bruce Timm, que é apontada por muitas pessoas que é a melhor coisa que foi feita pelo Batman, inclusive comparando com esses filmes do Tim Burton, né? Não, com certeza. Eu concordo. Eu acho que é o melhor desenho. Aliás, até os filmes do Christopher Nolan, ela tava disparada, assim. Isso é, porque Joe Schumacher nem é filme, né? Ah, que isso. Joe Schumacher é... Schumacher, pelo amor de Deus. Desfile de gala gay, né? Diferente. Esse desenho aqui, ele é uma obra de arte. Ele é a transcrição certinha pra uma animação, assim. É, acho que é a coisa mais bem feita que já fizeram. Depois tentaram fazer do Super-Homem, da Justiça, mas nenhum compara com o do Batman. E fizeram outros Batmans também que não ficaram legais. É verdade. É, mais pra frente a gente vai falar dele. Mas desse aqui, tudo que foi colocado a mais ficou foda, né? Se eu não me engano, a Arlequina foi inventada aqui. Foi. Não foi no gibi. O cara de barro. Eu lembro que os plot twists do primeiro filme do Schumacher, o Forever, foram todos tirados dessa série. Primeira vez que eu assisti o filme, eu falei, porra, mas isso tem no desenho. É. O lance do quando duas caras jogam moeda pra cima, acho que é o Robin que joga umas moedas. Isso. Junto, aí ele se perde. No desenho foi o Batman que fez isso, no, isso, na cena. E tem outras coisas do próprio Charada que eles tiraram do desenho. Esse desenho é tudo, mano. É muito foda. Pelo que a viadagem foi só do Schumacher mesmo. É. Mas cara, o jogo do Super NES dessa série, cara, eu acho que é o melhor jogo que saiu do Batman até muito pouco tempo atrás. Uma coisa que me irritava nesse jogo é quando às vezes pulava pro Robin, cara. Ficava puto com isso. Não, esse não tinha. O Robin só aparecia, mas você só jogava com o Batman. Não, tem certeza, cara? A versão do Mega Drive que tem o Robin. É, me lembro que tinha uma porra dessa. Acho que eu joguei na casa de um amigo meu. Eu tava jogando com o Batman, por exemplo, mas de repente o controle mudava, entendeu? Tipo assim, você ia pro Robin e depois você voltava pro Batman de novo. Tinha uma porra dessa. É, acho que era do Mega Drive. É, eu nunca fui muito ligado nessas coisas, entendeu? Então... Você não gosta do Robin mesmo, hein? Não, pra tu ver, né, cara? Todo Batman tem um Robin na vida, não tem jeito, né? Desde... É trauma, né, bicho? É trauma. Todo Batman tem um Robin na vida, é ótimo. Então o que acontece? Eu me lembro que eu nunca fui muito ligado. Eu não me lembro se era que você tinha que fazer isso ou então eu fiz porque era ignorante mesmo na hora de mexer nos controles, entendeu? Você deve ter feito isso pra conseguir mais vida. Aquele esquema que você pega o controle 2 pra pegar mais vida. É, deve ter isso sido então, sei lá. Tinha a versão do Mega Drive, o jogo é mó frenético e você tem que ficar atirando. O cara joga 30 batiarangue por segundo, sabe? É um jogo de tiro praticamente. É, verdade. É uma metralhadora que ele tem de batiarangue. Mas o Batman e o Robin são iguais pra jogar nesse jogo aí. E não para de vir palhaço no começo, né? Que é a primeira fase. O jogo é mais legal que o Contra, vai, mano. É um saco. É. Mas o do Super NES é perfeito, cara. É difícil pra cacete. A fase do Duas Caras é de carro, que eu lembro que é de cima. Isso. Tem que perseguir ele. Não, do Super NES é a movimentação dos personagens ali. Você vê que a mão é aquele jogo feito com carinho, né, mano? A música. Tem tudo certinho, tudo encaixado, não tem uma falha. E o foda é que a última fase, você enfrenta todos os mestres um atrás do outro, cara. Isso é uma putaria desgraçada. Porque o jogo já era difícil você matar o mestre uma vez. Herança do Mega Man, né? É, isso mesmo. Você mata um, tem o próximo, de novo, se você já enfrentou. E o final é uma bosta, né? Eu não sei, eu não salvei essa porra por causa disso. YouTube tá aí pra isso. É, né? E saiu pro Sega CD também, mas era de corrida, era ruim pro cacete também. O legal é que tinha algumas ceninhas. Ah, desse jogo aí é só de carro, você tem que ficar desviando. Se você bate nos carinha da rua, você se fode, é um saco. É desviando e jogando bombinha também, né? Atirando. Mas só pode atirar bombinha nos inimigos. Se você atira nos outros, você se fode. E o legal, mais uma vez, é o Batmóvel do desenho, que é muito foda também. Meu preferido Batmóvel do primeiro filme aí. E o segundo do Michael Keaton. É. Ficou na história, né? O design dele é muito foda. É um avião aquilo lá. andar sem asa, praticamente, né? Uma turbina. É verdade. Apesar que esse carro do filme novo do Christian Bale é o sonho de consumo, né? Esse é foda, porque esse atravessa a parede, faz o caralho, bicho, voa pelo teto, entendeu? É um tanque mesmo, né, cara? É um tanque, né? Teve um cara que fez uma réplica. É que esse do filme novo, você já vê uma utilidade pra ele, né? Você já se imagina fugindo do trânsito, né? É, tu tá ali, porra, na marginal, né? Tranquilão, tá mó trânsito, aperta o acelerador, vai derrubando todo mundo e vai passando, porra. É. Não, eu achei demais o Batman arrancando o retrovisor com a moto. É. Coisa de motoboy. É, tem uma moto embutida, né? A gente ficou preso, não tem jeito de sair, ele vai pela motinho, né? Mas o antigo é uma coisa pra você ter cuidado, pra não arranha aí e tal, né? Você vai numa boca muito perigosa, você aperta o botãozinho lá, o carro lacra pra ninguém riscar, né? Aquela porra lá que o cara inventou. Também tem aquela, fazer a curva muito fechada, sai aquela cordinha com batirangue ali, uma coisa e amarra ali no poste, você faz a curva fechadinha. Poste não cai, tudo bem. Se tiver alguém no caminho, leva uma rasteira. É. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tará! Justice League Task Force 95, Super NES e Mega Drive. Isso aí é um jogo, saiu pra competir com aquele do Marvel Super Heroes, mas o jogo é muito ruim pra poder competir com aquilo. É que era pra Mega Drive, né, assim, isso. Super NES, o Marvel Super Heroes não tinha pra esses videogames, era só fliperama, né. Muito ruim esse jogo, a proporção totalmente fora de noção de tamanho. Não, ele é horrível. Os controles são ruins, as movimentações. Você tem Arqueiro Verde, Batman, Flash, Super-Homem, o chefe é o Darkseid, ou o Thanos, né, que é o Darkseid é o Thanos da versão. É muito parecido, assim, a base, mas é muito ruim esse jogo. Não vale a pena. É, né? Nem merece mais comentários. Vamos pro próximo. Batman Forever, de 96. Aí. Agora tem o Robin aí, que o Abad gosta, hein? É, agora tem o Robin. Que pra Super NES e Mega Drive era igual, né? Só mudava o design de energia e tal. Esse jogo, ele era baseado no game do Mortal Kombat. É, os golpes e as capturas de movimentos eram baseados no Mortal Kombat. Tanto que um dos vilões é o Johnny Cage de terno laranja. Verdade, isso me lembra. Os capangas do Duas Caras são todos o Johnny Cage. E você enfrentava o Duas Caras e o Charada na porrada, né? Sim. Os atores não eram, né, os dos filmes, mas... Aliás, o Robin tá com uma roupinha de desenho, né? O Robin tá com a roupa do circo do começo do filme. É, não é bem a do circo, né? É melhorzinha que a do circo, né? É a do circo, pô. Não, porque a do circo tem shortinho, não tem? No filme, não. Eu acho que ele lembra agora, não. E eu não vou pegar esse filme pra ver de novo, não. E ele não muda durante o jogo. Ele não muda, ele fica com essa bosta dessa roupa escrota aí. Que a bandana na... É verde no olho dele, né? É. A versão do Super NES e o Mega Drive tem umas diferenças meio drásticas. Tanto que a versão do Super NES, ela tem um visual bem mais bonitão, mas é ruim, meu, porque ele não tem contraste, tem coisa que você não sabe se dá pra bater, se dá pra pegar, se dá pra ir, entendeu? É muito ruim, e o controle dele é horrível. E de fase em fase, dá uma tela de load. De fase em fase, não. De área pra área. Isso, área pra área. Aparece escrito Hold On, assim, que eu lembrava da música do Yes. Aí ficava uns 10, 15 segundos, né, escrito Hold On. E me vinha sempre a música na cabeça. Excellent! E pra isso, a versão do Mega Drive, embora seja inferior graficamente, é bem melhor porque não tem essa sacanagem. E os controles são melhor, porque pra você jogar o bate-corda lá, tá achando? O bate-rapel, você tem que apertar select, tem que fazer. É, porque eu lembro que no Super NES eram comandos complicados, né? É tipo baixo, frente, trás, select. Não, até hoje eu não sei como é que faz pra jogar o bate-arangue nesse jogo aí. Eu só sei dar porrada. Você tinha que olhar no manual, cara. No manual tinha como fazer todos. E você tinha que selecionar qual você ia usar na tela. Era uma sacanagem do caralho. Era um saco. E a versão do Mega ainda é bugada pra cacete. Tem coisa até de cara sair do cenário. Bom, e tem pra arcade também, que o Batman tinha um logotipo do tamanho do mundo no peito. Eu lembro disso, era só o logotipo, não tinha camisa, né, cara? Era só aquele logotipo imenso nos peitos, cara. É, o que ele escondia no outro jogo, ele liberou nesse. É. Falando assim, fica até esquisito. Ele quis mostrar, né, o bíceps. O que ele escondia, ele liberou nesse, é ótimo. Ah, e praticamente foi isso, né? Porque a partir desse filme é que tem o Robin. É. E tem pra Sega Saturn e PlayStation. Esse jogo é serrilhado pra cacete. Quando eu jogava ele, eu gostava de ficar com o Batman mais pro fundo, porque eu via menos serrilhado. ajoelhado, entendeu? Mas quando ele tá pra frente, é horrível. Ele não chega a ser captura de movimento. Ele é meio Killer Instinct, o gráfico, assim, sabe? E o Batman tem super poder nesse jogo aí. Que o especial dele, ele sobe, solta raio e mata todo mundo. Ah, putaria do caralho. Parece Golden Axe essas partes. Mas é legal as profundidades. Você jogar os caras no fundo do cenário, tem essa noção, mas é um saco. E não vale a pena jogar as versões de Sega Saturn e PlayStation, que é mais serrilhado do que a do arcade. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Olha só que coisa feia eu vou falar agora, hein? Fale. Em 97, o Batman foi pro mundo do 3D. E foi 3D. É, piadinha interna. O Bad, 3D aqui no nosso pod. É, não é bem interna. É, eu tô achando que o jogo virou 3D. Eu tô achando, mas não me lembro de Bat-Homem sem 3D. Porque já era em 3D, acho que não era, não, né? Foi o primeiro jogo totalmente em 3D. E era 3D e 3 dedos no seu rabo, de tão ruim que era. É realmente dito pelos críticos que é o pior jogo do Batman, né? Sim, sim. Eu acho que ele é pior até que os hack pirata do Nintendinho. É, era horrendo. Cara. Você pode pegar o Batman, o Batgirl ou o Robin logo de cara. Você tá na Batcaverna lá, que é uma merda o controle pra você simplesmente andar pra frente, pra trás e pro lado. Aí você tem que pegar o seu Batmóvel tudo foda lá, que acende, tem luz até no... Puta, é muito ridículo. Parece aquele... Eu odeio esse carro, mano. É, tem luz em tudo. Devia gastar mais bateria do que gasolina esse carro. Pensou? O Batman chegava pro Robin, você deixou lá os meus LEDs ligados, acabou a bateria, eu tenho que fazer a chupeta. Então, o Robin é comigo mesmo, Batman. Vai deixar, é comigo mesmo. Já deixei de propósito. Agora eu vou chupeta em você. O Batman encheu o carro de luz só pra poder falar pro Robin fazer chupeta toda hora, né? Por aí. Mas Batgirl só olhando, né? Obviamente. É. Bom, filme ruim. É verdade. Jogo acompanhando filme, né? Meu, esse acho que é o pior dos quatro, né? A única coisa que eu achei legal nesse filme foi o Schwarzenegger, que eu gosto. Da versão que fizeram é dele. O Mr. Freeze ficou legal. É, o Mr. Freeze ficou legal. Mas só, porra. Que é meio ridículo também, né, cara? É melhorzinho, mas é meio ridículo. Fazer nega ali mais sério, seria mais legal. É, então. Ele ficou muito galhofão. Assim que nem o próprio Duas Caras no Forever, porra. Duas Caras sempre foi sério pra cacete. Ah, sim. Eu tô falando assim o conceito dele, assim. Que depois todo mundo quis inventar o Jack Nicholson, né? Mas tô falando assim a caracterização dele. A gangue dele, que é os caras jogando rock. Os bonequinhos eram mó maneiro. Eu tenho até hoje os bonequinhos. Ó, confessando, hein? Tá confessando, hein? Só que tem um DVD em casa de edição especial definitiva. Com o Schumacher explicando as cenas, com faixa de comentários, imagina. Eu tenho VHS. Você que deve ter isso aí, hein, seu Bade? Pior que eu tenho mesmo, acho que eu tenho tudo. Autografado, né? É, pior que eu tenho autógrafo dele também, né? Porque eu tive com ele aqui no Rio, né? Lembra que postaram até a foto tudo lá no... É. O que você fez pra conseguir esse autógrafo, hein? Não era demais, cara. Só o cara me olhar já me derreteu e me deu autógrafo, pô. Não, esse jogo foi um dos primeiros jogos estilo GTA, porque você tinha que sair andando na rua, pegando o carro e passeando pra saber que porra você tinha que fazer. Pelo menos nisso o jogo foi meio que inovador. Eu acho que foi o primeiro jogo a sofrer assim, do mal das adaptações, né, lançadas nas pressas pra acompanhar o lançamento do filme. Né? Não, primeiro jogo em 3D, vai. Não, foi o primeiro que foi nas coxas. O problema é que muitas coisas do jogo, eles faziam cenas do filme e cenas criadas. É. Se as cenas do filme são uma merda, não tem como ficar bom. Pô, não tem como. Por mais que era põe no game. É cena da merda. Porra, não tem como ficar bom. E no jogo são as CGs, né? Eles refizeram as cenas do filme em CG. Ficaram até bacanas algumas pra época, mas é um saco. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Não, vamos pular então pro Batman Beyond, The Return of the Joker, pra PlayStation 64, que é o daquele desenho do Batman do futuro, né? Cara, eu gosto muito desse desenho. Eu achei horrível. Tipo... Bruce Wayne velho. Eu acho não, mais assim, ou menos, cara. Eu acho melhor que a segunda fase daquele, do desenho da série animada normal. É, porque a segunda fase da série animada é horrível, né? Consegue ser pior que esse. É. Esse daí ainda os caras conseguiram dar história. O Bruce Wayne me lembra muito do Cavaleiro das Trevas. Tem bastante influência também. Eu sempre gostei muito. Eu tenho a camisa, pô. Fiz a camisa do Batman do Futuro. É, que quando você apareceu com ela, foi bela bosta. Não, pior foi quando eu apareci com ela. Tava passando aquela novela lá, como é que era? O Beijo do Morcego, do Vampiro. E a mina chegou pra mim e falou: eu tô assistindo novela. Puta que pariu, é que merda. Depois dessa, eu só usei a camisa pra dormir. É uma sacanagem. Bom, e o jogo? O jogo é baseado no longa-metragem do desenho. Ah, é verdade. Teve um longa. Esse longa aí... O longa é legal. É legal. Apesar que eu fiquei sabendo que a versão que eu vi não era a versão completa, que existe uma historinha aí que tem a versão foda sem censura. Eu não sei o que que censuraram nesse negócio aí. É a volta do Coringa no mundo deles. No final, eu vou soltar o spoiler, né? O Coringa é horrível. Que é exatamente o que fizeram depois aí com a volta do Robin, o... Como é que chama aquele Robin? O Jason Todd, que tinha morrido, né? Fizeram ele voltar com o capuz vermelho. Todo mundo que morre na DC volta. Não, mas esse Robin aí eu achei mal forçado, né? Apesar que era o Robin que eu mais gostava, o Jason Todd. Cara, pra dizer a verdade, eu não gosto nenhum. Eu também não, cara. Sabe o que eu acho legal? A história que eu mais gosto do Batman, que eu até, de vez em quando, eu fico na dúvida se é melhor que o Cavaleiro das Trevas ou não é. Olha a heresia chegando. Que é o Messias. Não, o Messias, tá ligado? Podemos dizer que a melhor série do Batman, sem ser história alternativa lá, sacou? Ah, cara, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito do Batman Coma. Gosto pra caralho. Não, Coma é... Que ele entra em coma? Não, sim, esse aí é o conto, né? É, eu adoro, cara, que aí tem outra pessoa em coma, acho que é uma mulher, né? E aí fica os dois, isso, cara, naquela coisa alternativa. Puta, eu acho do caralho a história, bicho. Não, toda a série, o conto de Batman é muito foda, o Xamã é do caralho também. Sabe por que eu adorei o Coma? O Coma poderia, por exemplo, ser um filme pro cinema, não precisa ser Batman, entendeu? Podia ser uma história do Alfred Hitchcock que apresenta, entendeu? Podia ser uma coisa dessa. Sim, sim. Que é coisa meio sombria, meio de terror, eu acho do caralho. Parece um filme. É, por exemplo, qualquer personagem parece aquele ali na imaginação, parece uma porra dessa. Pode ser um cara em coma num hospital, num quarto, a mulher num outro quarto, e eles, nesse mundo alternativo, se encontram. Mas a dessa aí do Messias, eu acho legal, tanto porque o Batman doida também, né? E o Jason Todd, que é o Robin nessa fase aí, ele é mó foda-se, vamos lá dar porrada, vamos matar todo mundo, vamos atirar, né? Tanto que, pra variar, né, Gotham fica sitiada. Esse sim, é o melhor Batmóvel de todos os tempos do gibi, mano. Que é um monster truck, assim, gigante, absurdo, ridículo. E eles entram atirando com tranquilizante, mas ele entra atirando lá. É sobre uma seita religiosa que toma Gotham e todo mundo vira assassino. Meu, é muito boa essa história. Saiu faz pouco tempo de novo aí, encadernada. E é o que mais capta o Robin. E o Batman fica louco nessa história, né? Na coma ele também dá uma de doido. Todos que ele fica louco é legal, né? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Saiu Gotham City Racer 2001 pra PlayStation só, que é uma bosta, baseado na fase 2 lá do desenho, que eu odeio o Bruce Wayne de olho azul. A dublagem não é do Márcio Seixas. Outro ponto negativo. Muito negativo, porque a dublagem do brasileiro é muito boa. Infinitamente melhor que o original, porque o original é meio ruimzinho também. É esquisito você ouvir a voz do Batman original. Eu não entendi porque que mudaram os vilão também, o design deles nessa porra dessa fase. É. Até agora não sei porque que o Coringa tem olho preto aí. Acho ridículo isso. Ele tinha um design tão legal no outro, aí fizeram ele. Parece um zumbizinho, um fantasma, mano. É. E o jogo é uma bosta também, não vale a pena falar. Nunca joguem essa bosta. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Batman Chaos in Gotham, também de 2001, que é pra Game Boy Color. Mas não é lá grande coisa. É o melhor jogo do Game Boy Color, ó. Vale a pena, se você gosta de Batman, tem um Game Boy. Tá, então, Batman Vengeance, também de 2001, que saiu pra Play 2, PC, Xbox e GameCube. Esse jogo é bom. Que também é o visual da segunda fase. Né? Esse jogo fez eu querer assistir a segunda fase mesmo não gostando. Porque o jogo é bom. Mesmo sabendo que você ia achar ruim, né? É, foi um dos primeiros jogos que eu peguei pro Play. A abertura dele é meio... Lembra o que ele fez no Assassin's Creed Nightfire, que é os créditos você andando, que vai aparecendo as letras. É. A história é legal também. Eu tenho uma raiva até hoje que eu travei numa porra de uma fase lá, que você tá dirigindo a nave dele lá e o Mr. Freeze tá tirando gelo em você, sabe? Como se ele atirasse outra coisa, né? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Então, 2003, Batman Dark Tomorrow, pra Xbox e GameCube, PlayStation 2 ficou de fora. É, e pior que foi anunciado, pior que você entra na GameSpot, tem a capa lá e tem até review. É. E esse jogo foi cancelado pra PlayStation porque foi muito mal aceito, ele é muito ruim. E olha só o plot desse jogo. Tá tendo uma guerra de gangue lá, do Scarface, os carinha lá. O Coringa pega, sequestra o comissário Gordon e leva pro Asilo Arkham. Que beleza. Caralho. Aí você tem que ir lá no Asilo Arkham resgatar lá. Nem parece com nenhum jogo que tá pra sair, né? Né? Só que ao contrário, esse jogo é muito ruim. A única coisa que os reviews falam bem desse jogo é a capa dele mexe legal. Isso que eu ia falar, ele tem um visual legal. Mas o resto dos cenários é travado, a história é ruim. Tem um esquema de você se esconder na sombra pra ninguém te ver, só que todo mundo te vê, você não consegue jogar direito. Ele é horrível, é horrível. Vale pelas CGs, mas as CGs hoje em dia você pode assistir tudo no YouTube, sabe? É. Então você não precisa sofrer na mão desse filho da puta. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Bom, e teve esses joguinhos educativos, sem sacanagem. Ó, e esses joguinhos aí, é legal que tem eles em português, eles foram lançados no Brasil. Do Toxic Tio. O Coleção Batman Ameaça Tóxica, mas Justiça em Dobro. Educacional de 7 a 10 anos, em CD-ROM. Aqui, ó. Precisa de um Pentium 266 com 64 de RAM e 100 MB no disco. É, beleza. Qualquer um roda hoje. 5 emocionantes atividades por jogo, cada um com seus enigmas. 3 níveis de dificuldade e recursos disponíveis. É um jogo de point and click, gay, pra criança. Bom, e teve em 2004 Batman Rise of Xingzhu. Esse é para PlayStation, GameCube e Xbox. Eu gosto muito desse jogo. Ele é um beat'em up. Baseado no manga também, né? Não, esse jogo ele foi feito... Foi criado esse vilão exclusivo pra ele. Ah, é? Quem criou esse vilão aí, inclusive, foi o Jim Lee, em parceria com outro cara. Inventaram pro jogo, ia ser o Coringa. Tem um making-off no jogo, o vídeo, o Jim Lee explicando lá, os caras, ia ser o Coringa, mas a gente quis fazer uma coisa diferente. Aí inventou esse cara aí, pedindo pro Jim Lee desenhar, que foi logo na fase que o Jim Lee começou a desenhar o Batman, aquela saga Silêncio lá, que ele tava no topo, sabe? Uhum. Tava todo mundo lambendo o rabo daquele japonês lá. Aí chamaram ele pra fazer isso. E o jogo é... Dá pra jogar de 2, de 4, não dá, infelizmente, né? Você pode jogar de 4 se você quiser, mano. No jogo é só de 2. É o primeiro jogo que você pode controlar o Asa Noturna. Tem as roupinhas clássicas, roupinha nova. É desse desenho novo também, que tem aquele Robin criancinha lá. Vermelho, né? No desenho não teve o Robin que morreu, né? No Adventures não teve, não. Ah, então. Nem existe o Jason Todd, né? Eles já pegam o Tim Drake e já fazem esse outro Robin aí no desenho. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Em 2005, no embalo do filme, teve o jogo do Batman Begins. É, isso aí fodeu. Pela Electronic Arts, o jogo é muito bom, cara. O jogo nada mais é que uma skin pro Splinter Cell. É, ele tem uns lances legais, assim, de stealth, né, de espionagem. O pai de carro é uma skin do Burnout. É, bem Burnout. Os gráficos são bons, tem os atores no, dublando cada personagem respectivo, com a imagem deles. É bem legal esse jogo. É. Um pouco curto. De adaptação de filme, assim, eu acho que é o melhor mesmo, assim. É esse e o Adventures of Super NES. É, nessa geração aí do 128, é uma das melhores adaptações que tem. É muito bom esse jogo. Passa bem a história do filme, apesar daquela enrolação toda, né? E apesar que eu queria jogar o treinamento dele lá no Tibete, sei lá que porra que é aquela porra lá. Na geleira? É, não tem essa porra, já começa você de Batman mesmo. Mas é porreta, esse filme aí foi o que rebootou tudo, né? É. Não temos muito o que encher o saco, porque todo mundo já tá com o saco cheio de falar disso, né? É. Ninguém aguenta mais falar desse filme, pelo amor de Deus. Bom, então vamos pra 2006, o Justice League Heroes, pra PlayStation 2, que é a aparição do Batman aí no meio da galera toda. Sabe o que é estranho desse jogo aí? É. A Liga da Justiça é Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flecha e aquela mina de cartola, mano. A... Zatanna, Zatara? É, que caralho é essa? Qual o problema? Ah, meu, essa mina nada a ver, mano. Ela entrou depois, mas ela fez parte da Liga. Meu, mas essa mina aí era coisa do Batman lá do Mandrake, mano. O que que ela tem a ver com a Liga da Justiça? Põe a Mega Avião aí. É outra. Coisa ridícula essa mina. É esquisito. Quem que tem fantasia sexual com uma mina vestida de mágico? É verdade. É isso que eu ia falar. Ela é legal por causa disso. Eu prefiro comer a Alequina do que comer ela. Eu prefiro comer as duas. É. Amarra, né? Fazemos a manobra caranguejo. É isso aí. E são quatro buraquinhos. E pega aquela Batgirl ruiva bolacha lá do Gibi de agora também, que tá uma beleza. É verdade. Aí dependendo do lado, tem quatro buraquinhos de um lado e dois buraquinhos do outro. Não, mas esse jogo aí tem o Batman pra variar, tu começa com o Batman Super-Homem, né? É, ele foi lançado pra concorrer com o Marvel's Ultimate Alliance, né, que tava fazendo sucesso. Ah, mas ele é bem diferente, né? Ele é mais uma porrada. É, mas foi no embalo. Tiraram a parte chata do... É, exatamente. Não tem aquele lance de experiência lá, é só porrada e segue. É. E você combate os robôs ETs intergalácticos do espaço. E o visual do Batman é muito foda nesse jogo aí, pô. É, ele é meio que o do Adventures, né? É, ele é bem do Gibi, né, mano? O que tava na época, que era o do Jim Lee, né, ainda. É uma mistura dos dois. Que o Jim Lee, quando começou a desenhar o Batman, ele praticamente criou uma fase nova, né? Tu gostou da fase do Jim Lee, Salvador? Cara, achei mais ou menos, bicho. Não achei muito, não. É foda, meu. Acompanhar esses mensais aí, quinzenais, sei lá o que, da DC ou de qualquer editora, meu, é um saco, cara. Verdade. É melhor você pegar a história fechada, graphic novel, que sai. Especiais, né? Especiais, ou então uma história fechada dentro do... Não, mas essa do Jim Lee saiu encadernado, porra. É, vem encadernado, é verdade. Mas vem encadernado depois, né, cara? Antes ele foi lançado lá fora, sem encadernado, mas, né? Sim, mas saiu, são, acho que... Só seis ou oito revistas. Isso. É uma coisa mais fechada. Vale mais pelos desenhos dele, que é expressivo, mas não é uma grande coisa também, né? É. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Então vamos pra 2008, do Dark Knight, que não teve jogo oficialmente. Não, teve, porra. Ah, teve um celular. Celular não é jogo. Teve um jogo de celular, mano. E pinball. Pinball é muito louco. Não, isso que eu ia falar. Teve o pinball que... Ele tava programado pra sair, você lembra, né? Depois cancelaram, né? É, então. Acho que nem chegaram a desenvolver direito. Eles programaram o jogo pra ser lançado. Depois cancelaram, não foi isso? Foi. A história é a seguinte. A Pandemic, que é o mesmo que fazia o Mercenários, tava usando o Engine pra fazer o jogo do Batman pra nova geração. E pra velha junto também. O Gary Oldman e o cara que faz o mordom, mais que o nome dele, Michael Caine, eles falaram que chegaram a gravar fala pro jogo. O rumor foi que ia ser um jogo estilo GTA mesmo, de passear pela rua e o cara é 4, e no final foi cancelado o jogo. Não virou essa porra, só ficamos com o pinball na mão. É. E o pinball é maneirinho, apesar de ter um acabamento esquisito. Tem um esqueminha lá que você faz os pontos, aí sai o Coringa. Tem um vídeo de um cara jogando, a gente põe aí. Mas pra quem que ia jogar esse jogo do Batman que não saiu, tem os mods do GTA, pô. É, que até que ficou interessante, né? É, no GTA San Andreas, né? Tem pro Vice City também, mas o Vice City não é completo, é só os carros, dá pra você meter os carros lá. Aí no San Andreas os caras fizeram a moto, o carro dele. Vários carros, né? É, tem todos os carros, tem um mod, mano, que tem até os carros do seriado, do gibi antigo, que é aquele fusquinha com aquela cabecinha na frente. Eu acho muito escroto aquele carro, mano. É, muito tosco, né? O legal do GTA é que tem um mod aí que os caras meteram o áudio do filme e fizeram uma historinha dentro. Vale a pena pra você fazer a sua coleção de Batmóvel virtual e poder dirigir eles na rua ouvindo Slayer, certo? E tem o mod do Doom 2 também, que é bem tosquinho, né? É Doom, né, rapaz? E é o 2, né? Não dá pra exigir muito. Tem dois mods. Tem um que é o Batman mesmo e tem um que você controla o porra do Azrael, mano. Aquele vagabundo lá que entrou no lugar do Batman. Que usa armadura, né? É meteram esse porque ele atira, né? Ele mata mesmo. Sai uma bazuca da mão dele. Faz mais sentido do que o Batman original, né? É, que o mod, tem um mod lá que você só taca batarangue. É uma coisa de viado. Né? É. Por onde anda Azrael, hein? É, ele sumiu, né, cara? Ele até depois continuou como herói ainda, né? E aí teve algumas aventuras dele tentando se descobrir, aquela por causa Azrael ainda, com o uniforme, a coisa toda. E aí depois ele foi atrás da origem dele. Isso. Como é que ele tinha virado essa merda. E aí ele foi atrás disso e foi matando gente no caminho pra descobrir como é que ele ia fazer, sei lá o quê. Mas isso foi publicado direitinho nos Estados Unidos. Mas como eu li essa parte aqui no Nacional, acredito eu que eles não concluíram a história. No meio aí, ficou por isso mesmo, cara. É, porque pô, não tem conclusão. Mas é maneiro. Tem um joguinho aí que dá pra controlar esse cara aí, que foi um dos poucos que vestiu as orelhas pontudas. Verdade. Aí, os caras me inventaram um joguinho desses que você vê no Shop Tour na Casas Bahia, que tu liga o controle direto na televisão, na TV e joga, que já é um videogame. O jogo é só mono, né? Que só tem o branquinho e o amarelinho. É um jogo que lembra muito as aventuras do Batman Robin, só que é desse desenho novo aí, que é o Batman, sabe? É o Batman, né? Eu não gostei desse desenho. Nem eu também, acho uma merda. Puta que pariu, cagaram em tudo, meu. A cara dos personagens é muito escrota. Coringa fizeram um retardado foda, meu. Ah, bosta esse filme. O jogo é um joguinho de plataforma, lembra bastante o do desenho antigo, mas não tem nada de especial, é só plataforminha, pula, pula, enche o saco. Vale a pena citar porque é um joguinho curioso. Mas aí a gente teve depois o melhor jogo do Batman pra você jogar com a sua família. O Lego. Exato. Que saiu pra tudo quanto é console. Cara, né? Eu acho todos eles uma merda, bicho. Não gosto deles, sabia? Eu acho meio escroto essa porra. Eu detesto o Lego, pra começar, cara. Acho uma coisa escrota. Sei lá, não vou com a cara dessa merda. Como o jogo, ele é bacana, viu? Eu gostei do primeiro, do Star Wars. Que ele era bem despretensioso. E da série Lego, o Batman é melhor. Pô. É, então, mas ele tem muita besteirinha pra fazer. Isso enche o saco, cara. O primeiro Star Wars era mais despretensioso, assim. Você não tinha tanta frescurinha. Era ir passando as telas. Foda-se, com o dia que você jogava, você salvava. Ah, sim, aí você tem que ficar quebrando coisa. É, e achando coisinha escondida, é um caralho. Aí tem o cooperativo, né, você tem que ficar trocando. É. Mas mesmo assim, eu acho a versão do Batman muito legal. Eles juntaram todos os personagens, dá pra você controlar todos os vilão. Eu acho que foi o último jogo decente que saiu pro Play 2 nos últimos tempos, assim, que não seja downgrade escroto, sabe? Uhum. Tanto que teve até uma comemoração aí que fizeram das vendas desse jogo, que fizeram um bolo gigante em formato de Lego. Tem até o vídeo montando, é muito louco. Mas é maneiro de jogar, pô. Qualquer retardado joga isso aí. Eu jogava com a minha ex. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! teve a participação do Morcego Homem no Mortal Kombat vs DC Universe, DC Universe. Dele e do Coringa, né? Dele e do Coringa, é. Aí ele já tá com esse novo padrão de roupa aí, que é uma malha especial, sei lá que esquisito que os caras fizeram. É um pano cheio de parafuso. É um colanzinho tecnológico, que rasga. Esse Mortal Kombat novo aí, é igual o estilo aos outros ou mudou alguma coisa? É, ele é um contra um. E a história até que é interessante. Mas é jogo de porrada então, não tem fase, não tem nada. Não, é de porrada com não, sangue. Não, jogo de porrada, é. E tem os finais, né? Tem os fatalities. Pra que consoles esses foram? A Xbox 360 e PlayStation 3. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Bom, e esse ano é mais precisamente... Não, calma esse... aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos preparar, que isso é foda mesmo. Não, vamos preparar. Eu tô vendo o Batman em todo lugar por causa disso. Eu tava com o meu papel de parede do God of War, eu fiquei olhando pra cara dele, eu tive que fazer uma montagem até. Eu taquei a máscara do Batman. A máscara do... Eu fiz um tweet pra quem viu. Aí, né, o Mortal Kombat lá revelou o Batman na nova geração, e pra fuder de vez, o Batman está nos perseguindo com seu jogo solo. Batman Arkham Asylum, Asilo Arkham. Uns falam Arkham, é Asilo Arkham, pra quem não entendeu. Arkham. Aí eu faço uma pergunta. O certo não ser hospício em vez de asilo, pô? É, seria hospício, né? Mas sei lá, né? Eu não entendo. Ah, é. Essa depende do ponto de vista. Porque asilo é coisa de velho, né? Asilo, né? Ah, então. Pô, tá botando os velhos, né? Não tá tem nada a ver mesmo, não. Tá certo que os vilões já estão velhos, mas... No começo era hospital, Arkham, né? Mas no inglês não tem outra conotação, isso? Olha, eu estou enlouquecido pra jogar isso. Mesmo sabendo que tem PlayStation 3 e tudo mais, eu vou esperar o computador, porque eu não vou ter paciência de ficar, não. Se você fizer isso, você tem que observar. Tem horas que você não precisa sair na porrada. Você observa os caras, passa pelos cenários. Você tem que chegar sem mover o músculo. Bicho, eu não sei fazer isso. Eu sei descer, sair na porrada mesmo e passar. Então, eu tô indestrutível, e aí o cara tem um código. A Bad confessou que é cheater, hein? É, isso aí. Ah, Bad, pra você matar no briga, eu vou te mandar o review do jogo aí. E o Vivaldi, que jogou aí, safado pra caralho. Conta logo como é que é essa porra. Não, primeiro, só pra esclarecer, asilo, em inglês, é uma instituição que cuida de pessoas, especialmente com deficiência física ou mental. Então, no caso deles, é asilo também. Mas não tem o termo hospício em inglês também, pô? Metallica, rapaz! Welcome Home Sanitarium! É... Não, tem sanitário, tem madhouse também, mas é. São outros termos, ué. Mas então, o jogo. Ia ser Arkham! Cala a boca aí, cara. Deixa ele falar do jogo, cara, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que é, assim, é o melhor jogo que já foi lançado até o momento no ano. Ele é perfeito, a jogabilidade é simples, é assim, um botão de ataque, um de contra-ataque, sabe? Não tem frescura. Ele é muito preciso, fácil de executar, a câmera nunca vai te atrapalhar em nada. Tá sempre bem posicionada. As lutas, cara, são mais cinematográficas do que as lutas dos filmes do Joel Schumacher. É, mas até aí, até os do filme do Jack Chan são mais cinematográficos, rapaz. Não, são porque, porra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. A história é bem montada. É Matrix as lutas. Cala a boca, caralho. A história é bem montada, os trabalhos de dublagem, os gráficos são perfeitos. O que você vê nas cenas não interativas é exatamente o que você joga, não tem nenhuma perda. A dublagem, pra quem não sabe, o Coringa é o nosso querido Luke Skywalker. O Mark Hamill, tá, pra variar, né, perfeito como Coringa. É ele que dubla o Coringa original do desenho. Isso. É, tem muitas referências, por exemplo, quando você morre, vem algum vilão ali referente à fase e tipo te tira um barato, assim, né. Quando é pro Bane, ele pega, assim, levanta o Batman e quebra a coluna dele, né? Pô, legal. Na perna, ai, assim. Igualzinho a capa daquele... Ele tá fazendo isso com o Batman. Esqueci o nome da série. Queda do Morcego. A Queda do Morcego. E, assim, os personagens, todos eles foram reestilizados, assim. Mas... bem sutil e ficou muito bom, cara. O espantalho tá fenomenal, cara. A Arlequina tá gostosa, hein? A Arlequina tá uma ninfeta desgraçada, cara. Eu já tinha vontade de comer ela no desenho, imagina agora. Eles são muitas fases. É, então, ele não tem fases. São 20 horas de jogo, no mínimo. Caralho. É, ele é mais ou menos 20 horas de jogo e ele não tem, assim, fases, sabe? Ele é contínuo. A cada 2, 3 minutos ele tá salvando onde você tá. Caralho, 20 horas é coisa pra cacete, bicho. É coisa pra cacete. E é muito bom, cara. Não tem multiplayer, mas não precisa. Além de ser o melhor jogo do Batman, acho que é o melhor jogo do ano, cara. Se bobear, é o melhor jogo já lançado pra essas plataformas aí. Mas diz uma coisa, tem vantagem você jogar no Xbox do que você jogar no PlayStation, ou a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. O PlayStation 3 tem uma vantagem, que é aquela lá que você pode jogar com o Coringa, né? Eles conseguiram essa exclusividade aí por contrato. Talvez isso daí acabe sendo liberado pro Xbox mais pra frente, não sei o que pode ser feito. É, mas pra frente vai ter um monte de download content, né? Mas vantagem prática não tem. Deixa eu entender. Você joga como Coringa, então, tipo assim, o Batman que persegue você, no caso, é isso? Não, é um modo de luta lá. Você enfrenta vários inimigos de uma vez num cenário fechado, não é modo história. É, porque conforme você vai jogando, você libera esse outro modo, que é mais pancadaria. Aí, nesse modo, você pode pegar o Coringa. Então, é uma vantagem ter comprado isso aqui pra casa, né? É. Pelo menos pra jogar o Batman, você tem uma vantagem. E, cara, com certeza vai ter continuação, porque o cuidado que esses caras tiveram pra fazer a plataforma do jogo, assim, a base, com certeza vai ter uma continuação. Eu já arrisco dizer que a continuação vai ser cenário aberto com carro pra dirigir na cidade, rapaz. Eu acho que não. Eu acho que vai ser desse mesmo nível. Você sabe como é que é o final disso aí? Eu preferi não saber. Não, a base da história, ele é bem em cima do gibi lá do Asilo Arkham mesmo, do Grant Morrison, né? É. Isso. E esse gibi já foi explorado em um monte de lugar, tanto no desenho, tem outras revistas que revisitam essa história aí, que uma parte antológica é o Coringa apertando a bunda do Batman, né? Que delícia de bundinha, ele fala um negócio assim, não lembro direito. Muito foda essa parte. O Coringa desse jogo, ele tá bem piada mortal, viu? Legal. Uma coisa que eu gostei é que fizeram o Coringa no estilo mais clássico. Que eu já tava esperando que ia fazer todo mundo essa febre que deu aí de começar a desenhar e fazer o Coringa com a boca costurada. Ficou Heath Ledger, né? É, ficou legal no filme, mas porra... Mas eu acho que ficou legal pra aquela mídia, pra cinema. Eu fiquei contente que os caras não seguiram isso. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Não fale mais, Vivaldi. Eu não quero ouvir mais falar desse jogo. Amanhã eu tô aí. Pra jogar, né? Amanhã eu tô aí, levando umas pizzas. Tipo, fica com as pizzas e liga o videogame aqui pra mim. Exato. Vai lá na cozinha comer a pizza, vai. Melhor jogo do ano, com certeza, tá bom? Nosso Batman teve o que merecia. Finalmente. Muito bom, né, cara? Acho que o Batman merecia um game como esse, né, cara? Ele mereceu a Arlequina gostosa. Eu tô louco pra ver a Arlequina. Seu Bad, me recomenda aí. Tem algum pornô com a Arlequina, mano? Eu não achei. Nunca achei também não, bicho. Ainda até hoje não tô sabendo não. Só não falaria pra você. Tô por fora. Preciso achar um desse aí. Por favor, se algum ouvinte souber, mande aí. Eu só tenho um Batwoman italiano, que é uma bosta. Coringa se dá bem. Ainda bem... Oi, todos os testes que eu fiz aquele lá, que vilão você seria, deu Coringa pra mim, tá vendo? Ainda bem que não deu Mulher Gato, né? Graças a Deus. Não, pensou? É perigoso. Foda se desse a Arlequina, você ia querer se comer, né? Ai, puta que pariu.